foi numa festa de São João. Cantei moda de viola, cateretê lá do meu sertão. Toada paraguaiana de mexer no coração. Eu fiz a velha chorar e a moça sentir paixão. Eu vim-se embora e deixei alguém. Saí tocando viola pra estrada fora como ninguém. Quando eu cheguei na estação que eu ia pegar o trem, ouvi uma voz me chamando que queria vir também. Paciência, volte pra casa e vai com seu pai. Eu sigo pra muito longe, eu pego o trem, vou pro Paraguai. Não levo você comigo, porque isso não se faz.